Se sobe no ar, rugira no chão. Cinco destinos batem forte no refrão. Drop na vida, troca de estação. Do mundo real pro riso em explosão. Multidão, boina deixada no chão, macacão bordô e vibração louco.